Solo Salvador, é o Sam, Mike, e Delta. E Delta, prossiga. Você e Delta na ponte 7 do Pátio 1, pede autorização de motor por 5 a 10 minutos, já coordenado mais para aero, marca mais para aero. Temperatura 2.7, reporte ao término, o Mike Serosa. Delta, reporte lá no término. Solo Salvador, Eltan 3520, pushback treinamento na gate 3. Ali, Vida 3520, chame táxi. Entendi, pushback da 3520. Guarulhos 360 está autorizado, aeroviopem Zulu 16 até Belo Horizonte, Barabotó Zulu, após direto Trive, após direto Poços, após conforme Coloda 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge, Bravo, Romeo India, Delta, Eco Bridge, aciona 5410, controle 119, decimal 8. 173, chame pronto, pushback, acionamento. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Pronto na frequência 198, decimal 95, o altímetro 1011, tá 3520. Delta, de Alfa, espera 3520. E onde ajuste? 3520. Delta, o solo tá ciente do término do acionamento aqui. Grato, boa noite, boa noite. Bom dia. Salvador, boa noite, está 3520, ponto espera pronto. O ingresso e decolagem está 3520, vento 090 graus com 08 nós. Sim, ingresso e decolagem, zona zero, 3520. Dois zero, decola 18, chame controle 119, decima 8, tem um bom voo, bom dia. Teste controle 19-8, bom dia. Controle de Salvador, bom dia, até 3520, passa 1800 pés. Vou analisar na FUCA, tá? 3520. Então, controle, a possibilidade de voar FUCA para o 3520? Hoje, meu irmão. Tem, te chamo, 3520. Coordenação com a equipe solo, filme pronto para o táxi, gol 1173. 360, chame centro Recife, 125-145, bom dia, boa noite. Recife 2545, Sandra 520, aeroporto, bom dia. Índia, quanto espera da pistão no zero, torre 1, 18, decimal 9, 5, altímetro no zero, 1, gol 1173. 3, está livre ingresso, decolagem, pistão no 0, vento 090 graus com 05 nós. Decola os 3-1, não chama controle 1-1-9, decimal 8, bom voo, bom dia. 19-8, obrigado, bom dia. Controle, voo 1-1-7-3. Bom dia, 1-1-7-3, contato com a data, 1-1-3-6-0. 360-1173. Autoriza direto Leda para o 1173. Autorizado. Direto Leda, 1173. Tráfego Salvador, bom dia, 35557 com a Delta, autorização Campinas. 5557 Campinas, nível 360 está autorizado. Aerovia Pezulu 16, até Belo Horizonte, Bravatel Zulu, apoio direto Trive e após conforme rota do plano, decolando a 10 com curva à direita após a decolagem na subida da El, após Leda e após direto Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta, Eco, Bridge, onde após Bridge já intercepta Pezulu 16. Aciona 5422 e o controle 119.8. Ciente, está autorizado 360 para Campinas via Aperzulu 16, após BHZ, Trive e conforme a rota do plano. Decola da 10 com curva direita da El Leda Bridge, Aperzulu 16, 5422 após 19.8. Boa, chame pronto, puxa o back, acionamento, Trive 5557. Chama pronto, está no 28, obrigado.